goleada do Porto sobre o Sporting na Taça de Portugal, os problemas vividos no Dragão, a estreia da Rússia na Fórmula 1 e a vitória de João Barbosa nas 24 horas de Daytona. São alguns dos destaques da edição do Desporto Antena desta quarta-feira, dia 3 de fevereiro. Voltamos daqui a pouco. A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Laurinda e estou neste momento a ouvir a rádio Antena Web. Obrigado. Antena Web. Sintoniza-te. Nos dias que correm, é indispensável manter-se informado. Antena News, o programa informativo da Antena Web, com o resumo da semana das principais notícias e dos principais acontecimentos nas principais áreas que fazem mover o mundo. Aos domingos, às 19 horas, Diana Martins traz-lhe Antena News, o programa informativo da Antena Web. Antena News, aos domingos, entre as 19 e as 19h30, só aqui na sua rádio Antena Web. A sua radionovela está cada vez mais emocionante. Esta semana, em História da Cruz, vão haver grandes surpresas a serem reveladas. Tudo isso é muito estranho. Vejam. Vejam como estão presas as raízes. É curioso. Ficaram soterradas numa espécie de cova oca. Parece uma caveira. Uma caveira! Oh, meu Deus! Seu crânio de Adão! História da Cruz. Às sextas-feiras, em tempo de teatro, na Antena Web, às 22 horas. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. O Futebol Clube do Porto está nas meias-finais da Taça de Portugal. O detentor de troféu recebeu ontem à noite o Sporting em encontro antecipado dos quartos-final da prova e goleou os Leões por 5-2. Com Carlos Queiroz nas bancadas a assistir ao clássico, a equipa da casa entrou bem melhor no jogo e o Sporting teve apenas a sua primeira iniciativa de jogo para lá do meio-campo, apenas aos 6 minutos. A superioridade azul e branca materializou-se ao minuto 17 através de Rolando, que fez o 1-0. Porém, contrariando completamente o rumo dos acontecimentos, Ismailov disparou uma autêntica bomba, um grande gol aos 21 minutos, que ajudou os Leões a travarem o ímpeto portista e começaram a discutir o jogo. Mas o Porto voltou a galvanizar-se e aos 34 e 41 minutos, Falcão bisou. Os campeões nacionais chegaram assim com duas bolas de vantagem ao intervalo, o que traduzia bem o domínio dos portistas. Na segunda parte, mais do mesmo, 4-1 aos 48 minutos, através de Silvestre Varela. Aos 56, mais um gol espetacular, desta vez Mariano González. O Sporting tentava por raras vezes chegar à baliza de Beto, mas sem causar verdadeiro perigo. Lietzen ainda reduziu para 5-2 aos 91 minutos, com aplausos irónicos das bancadas. Com o resultado, os azuis e brancos seguem para as meias-finais da prova, enquanto o Sporting se despede de mais uma competição, depois da Liga Sagres se ter tornado uma miragem com a derrota em Braga. Já hoje, a Naval 1º Maio garantiu também a presença na próxima fase da taça ao vencer no terreno do Pinhal Novense por 3-1. A equipa de Pinhal Novo ainda ganhava por 1-0 ao intervalo o golo de Diego e preparava-se para causar a surpresa. Mas no segundo tempo os homens da Figueira da Foz demonstraram um maior poderio e deram a volta ao marcador. Fábio Júnior empatou e já nos últimos 8 minutos do encontro, Bolívia e Tandia garantiram o triunfo do Naval. À hora desta gravação, Sporting de Braga e Rio Ave jogam no Minho. Amanhã, para fechar a eliminatória da taça, entram em campo Paços Ferreira e Chaves. Agora os problemas no Porto, que têm sido alguns nos últimos dias, apesar da goleada de ontem. Bruno Alves ficou fora da convocatória da partida contra o Sporting por causa de um alegado desentendimento, uma chapada com Tomás Costa, no treino de anteontem, segunda-feira, no Dragão. O defesa central português não tinha qualquer impedimento conhecido, seja de ordem física ou disciplinar, pelo que a sua ausência apanhou o grande público de surpresa. No entanto, no final do clássico, o argentino Tomás Costa negou qualquer problema com o capitão. É tudo mentira, não se passou nada, disse o sul-americano. Após o jogo da noite passada, Jesualdo não comentou o caso. Estou aqui para falar da partida. Não há problema nenhum, esclareceu o treinador. Kleber chumbou nos testes médicos. A comunicação social portuguesa já avançou algumas razões para o falhanço da contratação do avançado, entre as quais desentendimentos sobre questões financeiras ou então um possível chumbo nos testes médicos. Mas no comunicado para a CMVM, a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, a Futebol Clube do Porto SAD não refere qualquer dado a este respeito. O avançado do Cruzeiro chegou ao Porto no domingo, mas no início da madrugada seguinte, a SAD Portista comunicou à CMVM que a operação, que envolvia Farias, já não se iria concretizar. Horas depois, e sem grandes justificações, outra saída. Fernando Gomes abandonou os postos que ocupava nos quadros nortenhos. O ex-jogador renunciou ao cargo de administrador da Porto SAD e representante para as relações com o mercado, onde tinha o pelouro da administração financeira. Angelino Cândido Souza Ferreira substitui Fernando Gomes. Mesmo assim, de acordo com o jornal A Bola, Gomes continuará ligado ao Porto, já que é vice-presidente do clube. Continuamos a falar do Porto, mas mudamos-nos para Lisboa. A SIC Notícias revelou na segunda-feira à noite as imagens dos incidentes registados no final do Benfica-Porto de 20 de dezembro, os quais levaram a Comissão Disciplinar da Liga a suspender preventivamente o romeno Saponaro e o brasileiro Hulk, jogadores do Porto que agrediram segurança no túnel de acesso aos balneários do Estádio da Luz. No vídeo, captado por câmaras de vigilância do recinto de Lisboeta, é possível ver as agressões de Hulk e Saponaro. Antes, vê-se a entrada dos jogadores das duas equipas no túnel, com Hulk a voltar para trás para a zona da manga, onde o brasileiro parece dirigir algumas palavras ao arte assistente Venâncio Tomé. A decisão sobre o caso vai ser tomada até o dia 23 de fevereiro, caso as partes esgotem todos os prazos legais permitidos por um regulamento disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Os jogadores portistas já entregaram a contestação à nota de culpa, à semelhança do que fez o Benfica, na passada sexta-feira. Hulk e Saponaro arriscam uma suspensão de 6 meses a 3 anos e uma multa pecuniária de 2.500 a 7.500 euros. Ainda relacionados com confrontos físicos, surgiram os castigos referentes ao acontecimento do estádio AXA na partida entre o Braga e o Benfica. A Comissão Disciplinar da Liga castigou Vandinho por 3 meses, enquanto os colegas Mossoró e Ney, este último já emprestado ao Setúbal, foram punidos por 3 e 2 jogos, respectivamente. A equipa minhota já reagiu. Vimos manifestar o nosso inteiro repúdio com os castigos, começou por dizer o manager dos barcarenses Carlos Freitas. O Sporting de Braga tenha a dualidade de critérios na Liga. Numa aglomeração de 50 pessoas, dizer que só os jogadores do Sporting de Braga tiveram atos menos próprios é uma palhaçada, disse Carlos Freitas. Mais um caso para agitar o futebol em Portugal. Continuamos no Minho. Sereno, defesa central de Vitória Guimarães, assinou pelo Valladolid ao Lille até o final da temporada, anunciou o clube da primeira divisão espanhola. O defesa de 24 anos chegou a Guimarães na temporada 2005-2006, proveniente do Elvas, cidade de onde é natural, e terminava o contrato com os minhotos no final da presente época. O jogador, que foi chamado por Carlos Queiroz para a seleção B, é o último reforço do Valladolid, 17º classificado em Liga Espanhola, e realizou ontem o primeiro treino ao serviço daquele clube. Depois de muitos meses a tentar, o Valladolid conseguiu a sua contratação, lê-se na nota publicada no site do clube. Algumas breves, na segunda à noite, no fecho da 17ª jornada da Liga Sagres, o Marítimo regressou aos triunfos após 4 derrotas, vencendo o terreno de Leixões por 2-1. Os homens matosinhos inauguraram o marcador logo aos 4 minutos por Hugo Moraes, mas os madeirenses acabaram por dar a volta ao resultado com gols de Akité e Kleber aos 11 e 19 minutos, respectivamente. Com o triunfo, o Marítimo subiu para o 8º lugar com 22 pontos, o Leixões tem 15 e é penúltimo classificado. O Porto contratou um lateral esquerdo de David Adi até o verão de 2013. A aquisição do ganês, 19 anos, que jogava no Randers, da Dinamarca, fecha o plantel da presente temporada. Adi foi observado pelo departamento de scouting do Porto, que recomendou a contratação do atleta, que é campeão do mundo sub-20 pelo Ghana no ano passado e jogou uma vez pela seleção principal. Adi é um jogador de elevada estatura, rápido, com grande propensão ofensiva e, segundo os relatórios dos esportistas, com grande margem de segurança. Tiago Targino vai falhar o resto da temporada. O avançado Vitório Guimarães vai ser submetido a uma cirurgia na próxima sexta-feira, depois de ter sido lesionado num embate com o Benfica, e os exames confirmaram o pior cenário. O jogador apresenta uma ruptura de um ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O jovem de 23 anos havia conquistado a titularidade com Paulo Sérgio após duas temporadas no estrangeiro, mas o azar bateu à porta do jogador vimarense. Ricardo Rocha está de regresso à Premier League. Depois de já ter representado o Tottenham, o internacional português de 31 anos, que se encontrava nos belgas do Standard Liège, transferiu-se a custo zero para o Portsmouth, lanterna vermelha da Liga Inglesa. Para fechar o capítulo do futebol e do mercado de inverno, saiba que Portugal foi o terceiro país europeu a gastar mais dinheiro no mês de janeiro. Os clubes lusos desembolsaram 23,9 milhões de euros, valor suplantado apenas por Itália e Inglaterra. Destaque ainda para Sinama Fongol. A contratação do Sporting foi a quinta mais cara, numa tabela liderada por Adam Johnson, que saiu do Middlesbrough para o Manchester City. Em outras modalidades, João Barbosa venceu as 24 horas de Daytona. A equipa do piloto luso dominou as últimas horas da prova, tendo Barbosa terminado a corrida com menos 50 segundos que o segundo classificado, Scott Pruett, enquanto Pedro Lamy foi sexto. A Asian Express Racing venceu assim no passado fim de semana uma das mais importantes provas de resistência mundiais, a par de Le Mans e Sebring. Em Flórida, nos Estados Unidos, Barbosa teve a companhia de Terry Bourchelet, Ryan Townsend e Mike Rockenfeller ao volante de um Porsche Riley e lideraram mais metade da corrida e, apesar de um problema na embreagem na fase final, arrecadaram a vitória. Por seu turno, a equipa de SunTrust Racing, Pedro Lamy, concluiu a corrida na sexta posição, tendo, no entanto, alcançado a volta mais rápida do circuito, com uma velocidade de 203 km por hora. Após duas épocas com a Brumos Racing, equipa que venceu as 24 horas de Daytona no passado e com quem o piloto português esteve perto de ganhar em duas ocasiões, a vitória de fim de semana, integrada num novo projeto profissional, torna-se no primeiro grande triunfo internacional na carreira de João Barbosa. Em 2008, o corredor luso havia conseguido a terceira posição no campeonato, em virtude da sua regularidade, enquanto em 2009 chegou à primeira vitória na Grand Am. Alain e Madjer vão jogar futebol de 11. Os dois internacionais pela Seleção Nacional de Futebol de Praia assinaram pelo Torres Novas até a final de temporada. No entanto, Madjer realçou que os dois atletas estão de corpo e alma nas areias. O Torres Novas milita no Campeonato Distrital de Santarém. Carlos Galamba está perto de assinar pelo handebol do Sporting. Depois da rescisão de contrato com o Madeira SAD, ganha maior ênfase a vinda para os Leões, uma vez que os pivôs Bruno Moreira e Matija Lezac se encontram lesionados. O Sporting já havia demonstrado interesse em Galambas e depois de terminar a ligação com os madeirenses parece cada vez mais perto a união entre os dois. O internacional português é o terceiro recordista com 216 jogos pela Seleção Nacional, conta com 36 anos e esteve na Madeira durante 4 épocas e meia depois da saída do ABC e a nova aventura deverá ser o Sporting. Os Leões encontram-se algo fragilizados na posição de pivô, já que Bruno Moreira foi operado a uma grave lesão que demorará a recuperar e Michel Lezac lesionou-se na partida com o Benfica, tal como Pedro Solha, que estão assim em observação pela equipa médica à espera dos resultados clínicos. O jogador traria maior experiência para o plantel orientado por Paulo Faria, com quem chegou a alinhar no ABC, estando mesmo presentes na única final da Liga dos Campeões de uma equipa portuguesa, o ABC, em 1993-94, frente aos espanhóis do Teca de Santander. Falar de ciclismo é muitas vezes falar de doping. O ciclista italiano Danilo Di Luca foi na segunda-feira castigado com 2 anos de suspensão pelo Comitê Olímpico Italiano, depois de ter acusado positivo em 2 controlos antidoping no decorrer da última edição da Volta à Itália. Di Luca, 33 anos, incorria numa suspensão de 3 anos pedida pelo procurador antidopagem do Comitê, Ettore Torri, que se considerava haver circunstâncias agravantes para Di Luca. Porém, a entidade acabou por aplicar a pena máxima dos regulamentos, além de ordenar o corredor a pagar 280 mil euros de multa, além das custas de todo o processo. Com isso, o ciclista italiano não poderá voltar às competições até ao dia 21 de julho de 2011. Di Luca, no entanto, já informou que vai recorrer ao Tribunal de Arbitragem Desportiva e mostrou-se confiante em retornar às provas o mais rápido possível. A fechar novamente o automobilismo, Vitaly Petrov tornou-se no domingo o primeiro piloto russo a entrar no restrito clube da Fórmula 1. Petrov foi contratado pela Renault para fazer equipa com o polaco Robert Kubica. O piloto de 25 anos foi segundo classificado no último campeonato das GP2 Series, atrás de Nico Hülkenberg, tendo obtido 4 vitórias e alcançado 11 pódios, além de 2 pole positions. Há 10 anos não pensava na Fórmula 1, aliás, nem sabia quem era o Michael Schumacher, disse Vitaly Petrov, ainda com uma curta carreira no automobilismo. O homem do leste europeu comentou ainda a situação no seu país natal. O desporto automóvel é zero na Rússia. Não há patrocinadores, ninguém no país ajuda, tem de acordar. Eu cheguei aqui sem qualquer ajuda, agora espero que as coisas mudem, comentou Petrov, revelando que só o pai o tem apoiado desde o início da carreira. Com a saída de Fernando Alonso e com as prestações pouco convincentes de Romain Grosjean em 2009, a equipa francesa, que apresentou o novo R30, novamente com as cores preto e amarelo, vai ter 2 novos pilotos na próxima temporada, uma vez que Kubica veio da BMW Sauber. A Fórmula 1 a fechar a edição do Desporto Antena, desta quarta-feira, dia 3 de fevereiro. Despeço-me, até domingo.